Projeto X Podcast. Sejam humildemente bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós vamos descer o cacete em alguns filmes e adaptações. E vamos elogiar também, né? Por favor, elogiar, né? Oh, yeah. Porra. Nem tudo fica tão ruim assim. Sim, a gente vai tacar pedras e depois vai tacar flores. Oh. Ah, que meio... Cara, no meu filme não dá pra tacar flores, não combina. Ah, no meu dá pra tacar um monte de coisa. Bem, é isso aí. Eu sou o Mug e eu queria uma adaptação da minha vida. Não. Nossa. Tipo, a adaptação da vida do Mug seria... Ele compra gachapon. E assiste One Piece. E joga TCG. Exato. Ó, tá vendo? Pô, já não é só uma coisa. São coisas chatas. Eu sou o Kiba e eu ando lendo coisas demais. Bom. Imagina. Você começou a ler comics. Isso não é o Kiba que eu conheço. Tem alguma coisa muito errada comigo. É, quem é você? É... Enfim. Eu sou o Seiji e os produtores de Super Mario Bros. Devem agradecer todos os dias por existir um cara chamado Uwebo. Porque os filmes que esse cara faz são considerados os piores existentes de adaptação de games. Pelo amor de Deus. Pega qualquer um. É um lixo. Pegou pesado, hein? Pegou pesado. Uma vez ele quis fazer um filme de Metal Gear Solid, o Hideo Kojima falou, não, com esse cara não, por favor. Tá ruim mesmo, então. Deus salve Hideo Kojima. Amém. Eu sou a Dri e eu não assistiria o filme Contando a Vida do Mug. Eu também não. Eu também não. Você tá vendo a foto, hein, filho? Você tá muito vendo a foto. Deve ser mó chato ver a vida do Mug, cara. Quem quer ver a vida Acho que eu prefiro Mug? Ver o filme do Mario. Prefiro ver o filme do Pelé. Pensem bem. Todos vocês estariam nesse filme. Todos Mais um vocês. Motivo não. pra não assistir. Exato. Eu amo um filme desses? Não, eu não venho nos meus direitos de imagem, não. É isso aí, eu não vou deixar aparecer minha imagem lá, não. Eu sou a Fernanda Fofonca e vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar. Meu Deus. Ok. Panda, você tá aí. Eu pensei que era pro Panda Véi. Também. Poxa vida, essa frase é a mais clássica de todas ever. Véi, na boa. Sim, eu estou pedindo o Panda em casamento. Oh. Manifesto. Vixe, agora eu quero ver o Panda gravando a resposta. Posso falar só uma coisa? Que nojo. Ele disse que nem tá ouvindo a conversa, viu? Deixa pra lá. Eu levei um chute ao vivo. Vem, na boa. Não, peraí. Volta o tempo, peraí. Para a vida que eu quero descer. É que ele não tá ouvindo a conversa, ele tá jogando Diablo. Vixe. Olha só. Vixe. Já começou. Vixe. Arranca o Diablo da mão dele. Exorciza. Ok, vocês que escutaram aí, o cast de hoje a gente vai falar sobre coisas que viraram adaptações, jogos, livros... Sim, histórias que viraram adaptações. Qualquer coisa que virou uma adaptação de filme. Não necessariamente de filme. É. Na verdade, pode ser qualquer coisa adaptada pra qualquer coisa. O que você queira te falar sobre adaptações? Uma mídia adaptações. Que tenha sido adaptada pra outra mídia, na verdade. É, a ideia era mais ou menos essa mesmo, falar de algo que virou alguma outra coisa... Pra agradar o mesmo público ou pra agradar um público diferente. Só que eu acho que todo mundo tá esperando a gente falar, sei lá, de adaptação de mangá pra anime, de quadrinho pra filme. E a ideia não é bem essa, né? A ideia é falar de forma geral, sobre até nossas próprias experiências pessoais de, sei lá, e ver alguma adaptação ou ler alguma adaptação. E a questão de se decepcionar ou não com essa adaptação, né? Muitas vezes, as adaptações são feitas, vocês disseram assim, pra atender o mesmo público-alvo, mas às vezes tentam ampliar esse público-alvo, ou tentam suavizar uma história pra ela torná-la mais palatável, talvez. Isso pode dar certo, isso pode não dar certo, isso como vocês vão ver ao longo do... Total. O que fica, infelizmente. Então, nesse podcast, vamos falar das adaptações que, para nós, são as melhores e as piores já feitas. Aliás, por favor, se vocês tiverem outras sugestões de adaptações que foram boas, ruins, podem comentar, falar, mandar comentem, por e-mail. Comentem, a gente falou muito da nossa própria experiência, né? Então a gente tá falando só de algumas, mas é muito amplo essa área, com certeza, área, vamos dizer com certeza. Assim, é impossível a gente falar de todas as adaptações ruins, todas as adaptações de best que já existiram. Então, comente a sua adaptação. Ah, então vamos primeiro às adaptações que não valem a pena, na nossa opinião. Isso, vamos começar descendo o cacete já, vamos isso, lá. Isso. Por favor. Vamos... É sempre mais fácil, né? É sempre mais fácil criticar, né? Vamos começar, ao invés de ver o circo pegar fogo, a gente vai botar fogo no circo. É isso aí, e a gente vai ver ele pegar fogo depois. A gente quer ver a reação do povo. Bom, então, também. Pra começar com as adaptações que não valem a pena, eu escolhi uma aqui que eu acho que eu vou ser... apedrejado em praça pública por causa dela. Eu escolhi a série Assassin's Creed, que foi uma série dos videogames que acabou virando livro e quadrinho, né? Should anything happen to me, Claudia? Should my skills fail me or my ambition lead me astray? Do not seek retribution or revenge in my memory. But fight to continue the search for truth, so that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. No caso, eu vou falar do videogame para o livro. O que que acontece? A série Assassin's Creed foi lançada pela Ubisoft como um jogo de videogame, que tem como objetivo você controlar o personagem principal como um assassino que tá em busca de vingança. Um assassino ninja, praticamente, que magicamente, quando você coloca as mãos juntinhas e está com capuz, ninguém percebe que você está matando pessoas. A série tem suas características. Mas não estou criticando, é legal isso. É, eu também, aliás, eu sou muito fã dessa série, por isso que eu até escolhi ela pra falar. Porque assim, eu tenho, jogo um jogo de videogame que eu acho muito foda, que eu sou fã, que eu compro tudo que sai do assunto. Aí quando chega o livro, contando a história do videogame, você de repente lê e vê que não é tão bom quanto o videogame, sabe? É muito ao contrário, normalmente você vê o livro virar o filme e você acha uma porcaria. E no nosso caso, a gente tá falando do videogame que virou livro e também ficou uma porcaria. É que a mídia livro, ela te abre muitas possibilidades. Ela tem um espaço maior pra que tu consiga imaginar mais as coisas, pra ter uma criatividade um pouco mais desenvolvida e pra te falar o que quiser, né? Então... É, assim, o livro ele foi escrito pelo Oliver Bowden e foi lançado em 2011. Ele não conta a história de toda a série de jogos, né? Ele foca na história de um personagem, que é o personagem Ezio, que ele é protagonista de 3 jogos da série. O que acontece? No livro, ele tenta contar a história do Ezio de uma forma meio simplória, sabe? Ele não se aprofunda tanto na história, às vezes o livro acaba sendo muito superficial, ao contrário do que a gente vê normalmente em livros, porque livros normalmente são bem mais detalhados. O que eu acho que também poderia ser feito é o seguinte, eu não sei se acontece isso, me corrige, mas provavelmente eles devem ter passado exatamente tipo, como é o jogo. Eles colocaram coisas extras, por exemplo, tipo, da história. Então, a história, eu na verdade não acho que... Na verdade eu não sei, mas eu acho que... Que eu acharia legal essa ideia, entendeu? Tipo, por exemplo, tem uma na história de quadrinho, coisas que, tipo, complementam a história do jogo, entendeu? Que não apareceu no jogo. Então, na verdade, é mais ou menos isso. O que o livro faz? O livro, ele conta a história do personagem antes dele se tornar um assassino, até o momento que ele começa mesmo a entrar pro clã de assassinos, lá pra Irmandade de Assassinos. Pelo menos o primeiro livro, né? O segundo livro eu ainda não li, porque o primeiro eu achei tão ruim que eu tô meio... com medo de ler o segundo e me decepcionar ainda mais. O primeiro livro chama Assassin's Creed Renascença e o segundo livro chama Assassin's Creed Irmandade. Já tem mais livros que foram publicados lá fora, né? Mas os dois primeiros são esses que tem aqui no Brasil. E o livro, o que ele faz? Ele conta a história... ele começa com o Ezio antes dele se tornar um assassino, quando ele ainda era um jovenzinho que tava saindo da adolescência ainda, na verdade. E quando você pensa que, vou saber a história do Ez e tal, vou ter uma história em detalhes, a história não é muito detalhada. De repente, você virou uma página e já aconteceu tudo, sabe? Eu achei que foi muito... muito feito às pressas, porque a história tava, os jogos estavam bombando, aí falaram, ah, vamos fazer um livro pra vender mais, sabe? Não tava muito pensando em agradar o público, tava querendo vender só. Essa é a minha opinião. Então, eu não joguei os jogos, eu só li o livro, e aí, pra quem não jogou, tem uma visão um pouco diferente. Eu achei a história bem legal, você sente que é um pouco corrida, que poderia se aprofundar em alguns pontos, mas pra quem não conhece a história original, é uma leitura divertida. Não é uma obra-prima, mas dá pra passar umas tardes, dá pra se divertir um pouco. E também, aí que tá uma coisa pra se pensar em adaptações. Muitas vezes, elas podem ser feitas visando também as pessoas que não conhecem a história original. Aí você vai ter sempre opiniões, você pode ter opiniões diferentes sobre a mesma adaptação, sobre quem já conhece o original, sobre quem não conhece, pra quem não conhece, e é legal comparar essas ideias também. É, exatamente. É que assim, eu acho que quando o cara escreveu o livro, ele teve a ideia de contar uma história do Ezio a partir de um momento que ninguém conhecia, sabe? Isso eu achei interessantíssimo, tanto que quando eu li a sinopse do livro, eu falei, puta, eu quero esse livro agora, sabe? Mas depois que eu li, eu falei, eu acho que poderia ter feito um jogo com essa história. Mas depois que eu li o livro, eu falei, não é tão bom assim, eu né? Eu tenho certeza que ia ficar bem mais emocionante com você mesmo matando os pessoas. Ok. Mas essa lógica dos jogos é mais legal quando você mata as pessoas. Exatamente, por isso que eu sou a favor de por exemplo, falar do antes, por exemplo, God of War tem uma parte antes dele virar um God of War. Faz um jogo, não um livro. Deve virar o bom da guerra. Mas assim, eu não vou falar não leiam um livro, não é nada disso. Se vocês quiserem ler, leiam. Mas não é tão detalhado quanto você jogar o jogo de videogame. Em compensação, Kiba, okay. Já indo pro meu, eu já recomendo de cara, não assista o filme de Ergo. We fight as one! Não assista. Ok. Bom começo. É realmente uma bosta, um lixo completo, assim, sendo bem sincero. Aí então, que tá. Eu assisti. Entrando naquilo. Eu não li o livro, mas eu não gostei do filme. A mesma coisa, eu não li o livro, eu achei o filme uma porcaria, sabe? Eu vou comentar assim. O livro, pra quem não conhece a Eragon, é um livro escrito por Christopher Pauline. Ele começou a escrever essa história quando ele tinha 15 anos. Ele sempre foi muito fã de Senhor dos Anéis, RPG, literatura nórdica. E ele se baseou nisso pra criar uma história que envolvia dragões, um mundo de fantasia, elfos, anões e coisas assim. Não vou dizer que o livro dele é excepcional. Principalmente se tu compara, vai, com Senhor dos Anéis e outras obras de fantasia, não é. É uma literatura infanto-juvenil. Eu acho que pro público dela é uma boa história. Mas o filme fez com que o livro parecesse uma porcaria completa, sabe? Ele realmente acabou com a história do filme, do livro. Bom, assim, particularmente não assisti o filme, mas o livro eu li. Ah, eu achei que é uma história que prende, sabe? Eu achei bem interessante até. Claro, sim. Não é o best-seller da fantasia, né? Da fantasia, mas eu achei bem interessante até. É bem interessante os conceitos dele e tal. Bom, pra quem não conhece, Eragon conta a história num mundo fictício de um garoto de 15 anos que cresceu na casa dos tios, sem pais e tal, e que ele encontra um ovo de dragão. Os dragões tinham sido praticamente extintos, sendo que só um rei, que era o Galbatorix, ele possuía um dragão. Muito anteriormente havia uma ordem de cavaleiros de dragões, enfim, não vou entrar muito na história. E aquela velha história, a família do Eragon, depois que ele encontra os dragões, é morta, e ele sai numa busca pra tentar se vingar. É basicamente esse o enredo da história, claro, com mais desenvolvimento. Tem uma coisa que particularmente me indigna no filme, é que eles distorceram tanto, mas tanto a história, que eles não têm nem possibilidade de continuar fazendo filmes com ela, quer dizer... Isso é uma coisa interessante, Fer, porque eu não sei... eu não sei se você conhece pessoas que gostaram do Eragon, do mas... filme? Mas eu conheço pessoas que gostaram, uma delas inclusive é minha irmã, entendeu? Nossa, aí ela fica indignada por não... ter uma continuação da história. Então, é que a forma como eles fizeram o filme, é que nem eu disse, eles distorceram tanto a história no filme. Por exemplo, tem algo que me indigna profundamente. Os anões eram tão pequenos no filme que eles não apareciam nas câmeras, porque tem um... eles vão pra uma cidade de anões e durante o filme inteiro não aparece um anão. Cara, como? E tipo, o orçamento tava meio baixo, Fer. O orçamento tava meio baixo, tá? Você tem que usar a sua imaginação, tá? Não, então, os anões pro segundo livro, porque eles, a história se desenvolve tanto no final do primeiro livro e no início do segundo, muito nessa cidade de anões. E os anões no segundo livro são muito importantes. Como é que eles vão dar continuidade a uma história se eles cortaram absolutamente os anões da história? É pra contratar anão é meio caro, sabe? Eles cobram caro o cachê. Tem vários fatores, assim, de coisas que eles distorceram e que eles modificaram. Por exemplo, no final do primeiro livro, o Aragorn, ele sofre um ferimento muito sério. Que vai, tipo, também é uma coisa que vai se desenvolver ao longo das outras duas histórias, das outras duas séries. E eles simplesmente apagaram isso, cara. Então, eles mesmos destruíram o filme, não deram possibilidade nenhuma de continuidade. Foi um filme que consumiu 120 milhões de dólares e que desagradou todo mundo, assim, que gostava e não gostava da história, que não conhecia. Eu particularmente conheço... Mas então, você conhece alguém que filme? Gosta da não. história? Então, é, do filme. Quem viu Aragorn me diz, eu não tenho vontade de ler o livro. Eu fui assim. O livro, ele é uma boa leitura, assim, não é, que nem eu disse, não é nada excepcional, não é o top fantasia, mas é uma boa leitura, é um livro infanto-juvenil, é divertido, tem um mistériozinho, tem lá as coisas, tipo, por exemplo, a questão de quem é o pai do Aragorn e tal, porque ele não conhece o pai dele, ele descobre que no meio do caminho que ele tem um meio-irmão, então tem várias coisas, assim, que deixam a história interessante, a busca dele por... descobrir mais algumas coisas da própria história desse ditador, que era o Galbatorix e tal. Só que o filme simplesmente destruiu toda a possibilidade de uma continuidade. Não existe... Então, a não ser fim, que eles refilmem a história... No fim, ficou uma merda. Não, deixem de tirar esses pontos que eram importantes. Não, o filme é assim, ó. É completamente mal feito. O roteiro foi precário. Eu não recomendo. Fer, cita um ponto não forte um ponto do forte. Filme. A música, o tema da música é bonita. A música é bonitinha. Olha, eu vou dizer que o dragão que eles fizeram ficou bem feito, a parte gráfica do dragão. Mas só. E só. Só. Ficou! É, ficou! Sobre Aragorn, ficou. Queria dizer que a crítica mundial até ficou interessada, porque o autor é muito jovem. Exato. Quando ele começou a escrever esse livro. E ele vendeu bastante. E vendeu bastante pra um livro ainda de fantasia medieval, envolvendo toda essa parte. Então o pessoal tinha grande perspectiva a ele e ao filme, logicamente. E o filme a gente sabe que vai divulgar o livro. Não, e ele deve ter se arrependido amargamente de ter vendido os direitos, porque eu acho que aquilo fez com que ele meio que parasse de vender livro, porque... Eu acho que ele vendeu prematuramente, então... eu acho que depois os livros dele, pela crítica que dizem, ele não é nada excepcional, ele tem uma base já da ficção que existe já antigamente, não, desde a época de Tolkien, por exemplo, que ele criou toda essa base, e ele usou essa base, não inovou muita coisa. Não, é que nem eu disse, não é um livro excepcional. O fato dele ter vendido o roteiro cedo tem que ver, assim... O cara é jovem e tal, acabou de escrever o livro. O cara tem 15 anos. Não, pô, tinha ali... 15 anos, hoje ele já tem bem mais. Tá fazendo um puta sucesso. E assim, ele não é uma J.K. Rowling. Que a J.K. Rowling, quando ela lançou o primeiro Harry Potter, já tava com o contrato assinado com a Warner, né? Não, então, não. Tava não. quase lá, tava em não, negociação já. Não. Primeiro não? Que a J.K. Rowling levou muito tempo pra conseguir lançar o primeiro livro. O primeiro livro foi recusado por vários editores, né? E ele só começou a ser filmado e tal em 2000. Mas é assim, mas foi. Acho que pra Rowling foi bem mais fácil, né? Não, é que a Rowling. É que assim, não tem como tu comparar o sucesso de Aragorn com o sucesso de Harry Potter. Isso é verdade. Aliás, esses dias eu acabei de ver uma lista que mostra os 10 livros mais lidos do século 20. Daí, assim, em primeiro lugar a Bíblia. Em segundo lugar tinha um livro lá que eu não lembro. Não lembro. Ah, é o livro do Mao Tse-Tung lá. Quer ver? E em terceiro lugar é Harry Potter, cara. Não tem como tu comparar. Harry Potter foi um fenômeno mundial. Mas você quer ver o cara que mais se deu bem de escritor? Você quer ver um cara melhor de J.K. Rowling? Quem? Se deu melhor? Foi o cara do Eu Sou o Número 4 lá. Pitacos Lore? Um ano depois que ele lançou... Na verdade, ele já antes de lançar o livro já tinha fechado. Putz. Cara, eu não sei se ele se deu melhor, porque a J.K. Rowling hoje é a mulher mais rica da Inglaterra. Não, sim, é a escritora mais rica do mundo. Eu digo no gênero de velocidade pra conseguir lançar a obra em adaptação pra filme. Eu não sei. Mas eu particularmente, assim, tá, eu poderia ter botado aqui na minha lista Harry Potter, porque eu particularmente não gosto das adaptações dos filmes de Harry Potter. Eu acho que eles menosprezaram alguns detalhes da história, algumas coisinhas que ficaram... deixaram a desejar nos filmes. Eles distorceram até o... porque a J.K. Rowling, ela criou um universo e criou regras pra esse universo. E nos filmes eles ignoraram as regras que ela criou. Bem... mas vamos sair de uma merda, cair numa merda, mas ainda vamos perder. Nossa, essa realmente. Tá ficando cada vez mais tenso. E agora vamos falar da minha adaptação. Aliás, não porque eu não adaptei. Aliás, eu fui totalmente contra, a adaptação que eu escolhi. A adaptação da vida do Mugi seria melhor que essa. A adaptação que eu escolhi como uma adaptação lixo, que é a adaptação de Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Vixe. Ai, Jesus. É uma adaptação de mangá, anime para filme. Tá? E inicialmente eu coloquei, tipo, na verdade, aqui só pra gerar intriga da oposição. Alguém vai falar bem disso? Mas... não, né? Eu conheço pessoas. Não posso falar que não conheço. Eu conheço pessoas que adoram. Particularmente, eu achei esse filme de Dragon Ball... eu achei que ele foi um, como eu posso dizer, um tapa na cara. Quem é fã da série tomou um tapa de na cara ao assistir esse filme, sabe? Com certeza. Porque com certeza, velho. Eles porque acabaram, eles acabaram com o roteiro da história e fizeram outra. Não, mas assim, o propósito dele era isso. O propósito desse filme era pegar, fazer um roteiro novo. Só que o que eu acho absurdo... Piccolo Cinza? Foi o quê? Não, primeiro porque eles fizeram essa adaptação, ela foi feita por esse Ben Ramsey, e eles pagaram $500 mil pra ele adaptar. Ah, já começa uma coisa errada novo, aí, peraí. Entendeu? $500 mil pra um cara de merda, fazer um roteiro de merda. Fazer um roteiro de merda. Porque a ideia do Dragon Ball Evolution seria fazer um roteiro novo de Dragon Ball, porque... diferente de a maioria das adaptações, Dragon Ball, diga-se no mínimo de passagem, é conhecido, ao menos pelas palavras, pelo nome, praticamente todo mundo. Então todo mundo conhece a história. Então por isso eles quiseram fazer um poder original. Ficou uma merda. Eu vou ser sincero, esse filme, tipo, ele foi broxante do começo ao fim, talvez o filme mais broxante da minha vida. Mas... é porque é muita expectativa pra assistir uma merda daquelas, né? É, porque quando você vê o Goku de topetinho e o Mestre Kami... numa escola, Kami, que, tipo, né? É que na verdade eles pegaram Dragon Ball e colocaram num roteiro de escola americana, assim, tipo de romancezinho besta e tal. Não, e você vê, o Mestre Kami, ele mora tipo, naqueles navios de carregar lixo, sabe? Que tem nas cidades americanas. O que eu tenho de crítica não é só também do roteiro. É da parte de efeitos especiais que eles colocaram algumas cenas em slow motion ali, cara. Que foi extremamente ridícula. Foi extremamente desnecessário aquilo. Ficou um lixo. Sabe, eu já esperava que o filme não seria uma grande coisa quando eu vi as fotos, as primeiras fotos com os atores caracterizados e tal. Sabe quando você vê e você pensa assim, cara, isso vai dar merda? Sim. Foi a sensação. Mas pior que tava foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquelas fotos. Tanto é que, confissão, até hoje eu não tive coragem de ver esse filme. não veja. Ainda bem, não assista. Ó, Dragon Ball, ele é uma série ótima, tá? É uma série original do Akira Toriyama. É publicada pela revista Shonen Jump. Uma ótima série, ó. Perfeita. Conhecida no mundo inteiro. Nós já até falamos sobre ela. Escuta o podcast que a gente já lançou de Dragon Ball. Por favor. A gente vai... vocês vão ver que é ótimo a gente falando de Dragon Ball, a gente, todo mundo é fã de Dragon Ball, mas Dragon Ball Evolution, não. Então a gente faz o seguinte, não. A gente faz de conta que não faz parte não de Dragon rola. Ball, a gente esquece, apaga isso da existência, pronto? Não, não assista, não, não, não assista. O que eu falo do filme é que ele primeiro já é uma história oriental, pra o público ocidental ele entender já é meio complicado. Então você cria um roteiro próprio pro americano comum e querer entender esse filme ao estilo americano. Então pega um garoto, Goku, adolescente... De topetinho. Que é topetinho, que é apaixonado por uma garotinha ali, inseguro, e de repente tem a jornada do herói que ele consegue ter poderes. Oh, para, tem, pra começo de conversa, tem uma jornada do herói. Aonde em Dragon Ball tem uma jornada do herói? Tem a jornada louca do Goku, é totalmente diferente de uma jornada do herói. E não, e outra, aonde que o Goku sofre bullying? Aonde que o Goku sofre bullying? O Goku nunca. Nem sabe o que é bullying, ele acha que as pessoas tiram sarro dele, ele nem percebe que as pessoas estão tirando sarro dele. O problema é ver um Goku inseguro com a vida e ainda apaixonado por uma garotinha, que ele nunca era no Dragon Ball. Aonde? Não, sabe, uma coisa que eu já pensei, você olha pra cara dele e se pergunta, por que ele se chama Goku se ele está numa escola americana, se ele tem cara de americano, por que, que ele tem um nome desse? Podia ter mudado o nome dele também, né? Só por um nome desse ele já deveria ser zoado. Legal, mas uma coisa legal falar disso... Oh, peraí, não, peraí, para tudo, para tudo. Todos os personagens são... Como assim? O meu filho vai chamar Goku. O Kiba viu aquela tirinha, né, do... Papai, por que você faz tudo que a mamãe manda? É mesmo. Tirinha hoje. Não, nem... como é que ele responde? Mas uma coisa... Valeu a pena, Goku. Valeu a pena. Eu não falo enfim. Nem do Piccolo, então. Piccolo tô... cinza, né? Nossa, não. Aquela roupa lá. Nossa, o que, que é aquilo, meu Deus do céu? Mas, ó, uma coisa que vocês estavam falando de que o filme é americanizado, só que o legal é de falar que ele saiu primeiro no Japão. Ele saiu no Japão dia 13 de março de 2009 e só depois, um mês, em abril, ele saiu no Estados Unidos. Eu tenho uma coisa. Eu acho que Dragon Ball... não tem um roteiro pra ser adaptado pra cinema. Não, ainda mais o live tipo action, de história, o tipo de personagens não é feito pra cinema. Não, não é que nem tu pegar uma outra história que é mais normal. Ele tem um mundo à parte, um mundo louco, estranho lá, com dragões, com tecnologia. Exatamente. Tipo, é bizarro. Então, Dragon Ball é bom? Sim. Dragon Ball Evolution? Não. Agora, Sage, fala aí do que você tem que falar sobre... Não, vamos voltar a uma discussão. Se é pra falar merda, vamos falar merda mesmo. Vamos descer o nível, né? Aqui, na lata, na mesa. Gosta, agora né? Liga o ventilador, porque a gente vai espalhar. Não, porque um dos piores filmes, como eu disse na minha apresentação, só não é o pior porque existe um cara chamado Uwe Boll, que fez um monte de filme horrível. Mas esse filme é uma porcaria, chamado Super Mario Bros. O filme... Super Mario Brothers. This ain't no game. Cara, isso é verdadeiramente um lixo, hein? Não, eu vi ele no ano de lançamento, 93. Oh, olha aí, vocês viram em 93 no ano de lançamento, cara. Eu também vi na TV. Foi uma decepção. É uma destruição de infâncias, né? Um filme de produção de 48 Deus. Milhões de dólares e isso retorna 21 milhões? Porra, já tem uma coisa estranha. E ainda você vê aquele universo de Mario Bros, que é legal, é divertido, aquele colorido, e pra infantil ainda, e você vê que é um filme meio um futuro pós-apocalíptico. Meio subsolo, um né? Um negócio meio subsolo. É, e umas maquiagens horríveis pra caramba. Onde e que tava o Todd? Não, e o pior de tudo... O Luigi é apaixonado pela princesa. Como What assim? Eles formaram um casal? Não, aí eu tenho que fazer um adendo, porque tem uma explicação lógica. Não vou falar que o filme é bom, porque o filme não é bom. O filme é um lixo, é uma porcaria. É mal feito, mal filmado, mal roteirizado, mal tudo. Porém, tu tá essa princesa... Do de Mario. A princesa que está no filme do Mario Bros. Não é a Peach, é a Daisy. De qualquer forma, tá errado, mas não confundam a Peach com a Daisy. De qualquer forma, tá errado. A Daisy é uma outra princesa que é amiguinha da Peach, que tem uma affair com o Luigi, porque senão ele ia Se não ia virar um triângulo amoroso. Então eles fizeram uma personagem pra não virar um triângulo amoroso. Caralho, em 93 já tinha Daisy. Não, na verdade, a Daisy já existia bem antes. Só que... porque como o Mario era um carinha velho que normalmente não pega ninguém no filme, o Luigi era o galanzinho, ele tinha que pegar a menina, né? Então botaram a Peach pra não ficar uma situação chata, né? Tá, mas no filme essa Daisy aí era uma estudante da Universidade de Nova York, pô. Ok, assim, né? Oh, é. Eu vi. Era o quê? Eu lembro dessa história. E ela é raptada, levada pra esse mundo paralelo. É bizarro, cara. Que é, tem portais, velho. Cara, tem portais. Não, pera aí, o Bowser, ele vira um lagarto. Só que o Bowser é uma tartaruga, gente. Na verdade, ele vira Koopa, né? Não é nem Bowser. É Koopa. Ô, Dennis Hopper, mano. Coitado do Dennis Hopper, esse filme. Porra. Não. Aí é aquele momento em que todos se perguntam quem achou que isso seria uma boa ideia. Primeiro, transformar Super Mario num filme live action. Segundo, fazer essa salada na história. Sério. Então, assim, pro filme acontecer, tem até uma explicação meio lógica. Porque, na verdade, nessa época, o Mario tava bombando de uma forma impressionante nos Estados Unidos. Então, eles queriam mais é ganhar dinheiro mesmo. Só sempre que, Estados Unidos, né? Não, 93, lançamento aqui do Mario World, né? Por aí, eu acho que veio um ano antes, talvez. Foi na época do Mario World, então tava bombando de uma forma impressionante. Já tava mesmo. Só que não justifica o fato deles fazerem uma história tão ruim. Tipo, sei lá, não sei por que fizeram aquilo, mudar tanto uma história que, tipo, já é conhecida pela galera há tanto tempo. E assim, querendo, por mais que o Mario seja japonês, o Mario sempre fez sucesso nos Estados Unidos. Não tinha por que mudar dessa forma, né? Mario é japonês. Não, Mario é italiano. Só corrigindo aqui. O jogo do Mario é japonês, mas o Mario é italiano, tá? Mario. Pera, vocês estão criticando o cara, o dublador do Mario, por exemplo, que é americano, faz um personagem italiano pra uma empresa japonesa. Como assim? É, só que o Mario é italiano, só que ele fala inglês, né? Não sei se vocês já repararam. Você quer ver quão ruim é? É simples, entra no YouTube, coloca Super Mario Real Life, qualquer vídeo que você achar lá, é melhor do que isso, com certeza. Cara, teu filme inteiro no YouTube lá. Entendeu? Não, mas não assista. Eu só digo não que, ó, pega alguns dados, pega no Rotten Tomatoes, que é um site muito importante, sabe, de classificação, de crítica. Ele recebeu 13% de aprovação do filme. Pra ver como é uma porcaria essa... Nossa, é 13%, ele já foi eleito... ainda aprovou o filme? Pra um site conceituado de crítica de filmes. Você pega, por exemplo, uma lista de piores filmes adaptados em videogame. Como eu falei, ele é o segundo. Ele só perde pra um filme chamado Alone in the Dark. Oh, Alone in the Dark. Nossa, eu vi, velho. Esse é horrível. É do diretor desse cara que eu falei antes, o Webull, né? Mas vamos ser sinceros, é difícil achar uma adaptação de videogame pra filme que fica boa. Vamos ser sinceros. Eu conheço muitas ruins. Posso falar várias Tem aqui. Tem muitas ruins. E eu não vejo o Shigeru Miyamoto chutando tanto balde assim. Mas ele não deve ter não, ficado mas, feliz. Eu vou defender o Miyamoto porque ele não participou do roteiro do filme. Que bom, né? Ainda bem. Ainda bem. Que bom. Ainda bem. Não, se ele tivesse participado, ia ficar tipo... Não, não, não tem como eu expressar no podcast, mas ia ficar tipo sorrisos. Cogumelos. Cogumelos. Ai, Jesus. Bem... vamos então pular aqui um pouco para um próximo filme. Então, Dri, palavra sua. Então, ainda eu acho que não tá no nível de porcaria de alguns outros como foram citados, porque dificilmente alguma coisa vai superar um filme de Super Mario, mas... Mario! Mas o que eu vou falar aqui cai naquilo de... O filme já desencoraja você a ler. Só que quando você lê o livro, você percebe o quanto o filme é ruim. Eu tô falando de A Bússola de Ouro. What is this? It's an alethiometer. It tells the truth. You are meant to have it. Lyra, keep the alethiometer to yourself. It's of the utmost importance. Are you familiar with the prophecies of the witches? You think she is that child? She must be found. I need to go north and fight. You have no idea what's at stake. I have a contract with the child. Lyra! The Golden Compass. é baseado no livro do Philip Pullman, que foi lançado em 1995. É a primeira parte de uma trilogia. É a Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Amber. E o filme foi lançado em 2007, sendo uma produção conjunta dos Estados Unidos e da Inglaterra. A princípio, eu vi o filme antes de ler o livro. Quando eu vi, eu tava esperando algumas coisas que eu já tinha lido um pouco sobre a história, parecia interessante, só que quando eu vi o filme, eu pensei assim, pera, não é nada do que falaram. É uma história superficial, uma história bobinha, uma história um pouco infantil, assim, muito fantasiosa. E assim, completamente diferente do que eu tinha lido sobre o livro. Aí eu fui pegar pra ler o livro alguns anos depois. Eu só sei que eu nunca, mas nunca, mas nunca, mas nunca xinguei tanto um filme depois quanto eu xinguei esse. Porque, velho, cara, você vai lendo. Cada capítulo do livro, você vai lembrando das merdas que foram feitas no filme. Cara, assim, eles deixaram ela tão superficial, tão estúpida, tão. Não, é pior que. É sério, é de dar raiva. Rodri, muito sabe pior, que eu tenho muito raiva? Pior. Deus? É horrível. Nossa, muito. Não. Ó, é que você. Eu tive uma experiência melhor com A Bússola de Ouro pelo seguinte motivo. Eu fui inteligente. Quando saiu o filme, eu falei: ah, muita gente tá falando que é legal, mas que o livro é muito melhor. Aí o que eu fiz? Eu peguei o livro antes de ver o filme. Eu comprei o livro. O que eu tenho raiva até hoje, porque a porra da capa do meu Bússola de Ouro é a capa do filme. Ai. E todos os outros são os animalzinhos, um pouco bonitinho, tá ligado? Pior é que a versão que eu li também era com a capa do filme. Então, aí, tipo, eu li o Bússola de Ouro e falei, nossa, é muito foda, eu vou ver o filme. Caralho! Nossa, brochei, né? Tipo, brochei, então, que bosta. A história, o livro, ele aborda umas questões super, super complicadas, fala sobre religião, fala nossa. Sobre política. Eu não vou fazer uma sinopse desse... Fala sobre bichinhos praticamente imaginários que são reais. Oh, peraí, você tá, quase tá um Pokémon, meio, né? Você tá meio Miyamoto, Mugi. Tá fazendo cogumelos aí. Ou, oh, alguém afasta os cogumelos do Mugi, por favor. É, o Mugi tá com muitos cogumelos perto dele. Assim, mas é isso. O que no livro é uma história sobre, tipo, brigar contra a igreja, sobre a protagonista é super foda, super forte. No filme, vira literalmente isso. Bichinhos conversando com crianças. E eles conseguiram deixar a Nicole Kidman feia nesse filme. Pra vocês terem uma noção da merda, eles deixaram a Nicole Kidman feia. Tem alguma coisa errada aí? Bom, não. Eu particularmente não li o livro nem assisti o filme. Porque eu lembro quando saiu o filme e assim, eu não me interessei muito. Eu achei que era meio infantil demais, sabe? O problema. Eu acho que o problema desse, do Bússola de Ouro, eu só tenho uma coisa com o Bússola de Ouro. Que é que nem quando eu leio o manhwa. Os nomes são complicados demais, cara. Então, nem tanto. Eu tô quase na mesma que o... Nem tanto quanto o manhwa. Eu tô quase na mesma que o Kiba, só que eu não cheguei a ver o filme inteiro. Eu vi um pedaço só. E eu achei meio bobinho demais e eu desisti, assim. Eu tinha, uma época, me interessado por ler o livro. Mas quando eu vi esse pedaço do filme, eu, sei lá, achei tão bobinho que eu não quero ler esse livro. Eu achei que o era infantil é demais. Muito eu bom, imaginei eu que fosse, sei lá... Muita gente não foi atrás do livro por causa da isso acontece filme. Com várias adaptações, que assim, o filme desencoraja você a ler, quando na verdade devia ser o contrário, sabe? O filme devia ser, se não contar toda a história, devia pelo menos despertar o interesse para as pessoas procurarem ler. Comigo aconteceu uma coisa parecida em Percy Jackson. Eu achei que ele... Eu sei que tá fugindo um pouco do tema que eu propus, mas eu achei o filme de Percy Jackson muito fraco. Muito tanto é que fraco, eu não li o livro por terrível. Causa disso. O filme é... Eu não li o livro por então, causa eu não disso. Li o livro. E não me chamou a atenção, principalmente depois que eu fiquei sabendo que o livro era em primeira pessoa, eu falei, ah, velho, foda-se, não vou ler isso. Assim, odeio o livro de Percy pessoa. Jackson não é nada fenomenal também. Tem muita gente que tenta comparar o Percy Jackson com Harry Potter, porque tem o cara principal e um amiguinho idiota e a menina inteligente. Tipo, compara não, gente, com o isso, trio. Esse trio é usado... Gente, até Menina Super Poderosa segue a mesma lógica, exato. Vai. Mas, então, assim... Aliás, isso aí podia virar uma boa pauta, né? Mas assim, o Percy Jackson é... Sei lá, sabe? Eles pegaram... Esse, eu particularmente sei lá, também pensei que tipo, é meio que uma cópia de Harry Potter, assim. Porque não é que uma cópia, mas é ele pega aquele padrãozinho, só que ao invés de ser bruxos, são... Semideuses gregos. Então, é interessante. Eu não acho que é uma cópia. Eu não, acho que ele, tipo, viu, com o sucesso de Harry Potter, ele foi e pegou o bonde, sabe? Pra, não, pra ir pro mesmo lado. Não, eu também penso que é mais ou menos isso. Eu gostei, assim, tipo, eu li todos os livros, eu achei interessante. Não é um livro que livro maravilhoso, não sei o quê, mas, sei lá, é uma boa leitura, que nem Eragon, sabe? É uma boa leitura, não é... Tu não vai, tipo, perder tempo lendo, entendeu? Não é não, tipo Harry Potter. Não, tipo Harry Potter. Outra coisa que me desencorajou a ler Percy Jackson um pouco foi o fato de ter alguns fãs muito chatos. Mas isso não vem ao caso agora. É, que, na verdade, é literatura infanto-juvenil, não adianta. Tu não pode querer tirar do público infanto-juvenil. Por exemplo, eu acho que Harry Potter, assim, pra fazer a comparação, ele é infanto-juvenil, ele tem muita coisa desse público, mas ele consegue ir além do infanto-juvenil e tu fazer... Se tu parar e analisar, fazer tu pensar em outras questões. Porque quando ele começa, por exemplo, a guerra entre lá Voldemort e tal, tu vê claramente uma alusão ao nazismo, com a questão de preconceito, de tu ter uma raça pura. Ele, tu consegue ser... O livro, embora seja infanto-juvenil, ele consegue ser muito mais profundo do que, por exemplo, Percy Jackson, que é uma história rasa. É infanto-juvenil. Sabe também que eu acho... Eu acho também um ponto... Ah, mas vamos parar, eu ia já entrar em Harry Potter de novo. Não é um cast de Harry Potter. É que é muito foda pra gente não citar. Eu ainda quero, a gente ainda vai ter que fazer esse cast não, de Harry Potter, cara. Só citando aqui, o que eu gosto de Harry Potter é uma coisa assim. Por exemplo, eu quando li o primeiro livro... Eu também. Eu também, anos, eu também. Entendeu? Então, tipo, você vai lendo... E o Harry também vai crescendo. Exato, e a história vai se desenvolvendo, né? Eu acho que não só o Harry vai crescendo, eu acho que com o tempo que vai passando, a história vai ficando mais adulta, sabe? Sim. Não só o personagem. Tanto que o primeiro livro é muito mais infantil do que o último. Eu me senti, porque imagina, eu li... Ah, eu não vou falar disso, vamos deixar pro cast de Harry Potter. É isso aí, nossa, vamos lá. Então... Já metemos merda pra todos vocês, já falamos que tinha que falar de ruim, já tecemos cacete. Se vocês têm outras sugestões de filmes ruins, ou de livros adaptações ruins, filmes ruins, qualquer adaptações coisa ruim, ruins. Fale aí, por favor, que a gente mete pau depois. De repente, no futuro a gente faz um outro cast falando de outras adaptações, né? Exato. Mas então, agora vamos falar das adaptações que valem a pena, que pra gente foram as melhores adaptações já feitas. Kiba, a palavra é sua e eu vou abandonar o cargo desse podcast tempo aqui, sair do headset, porque eu não li o filme. Eu não vi o filme. Eu acho que eu entendi. Eu não li o livro e eu não vi o filme, então depois não quer tomar escreve, spoiler. Então, né? Acho que eu vou dar uma dessa também, porque se spoiler... Exato. Eu já tomei muito spoiler por causa da minha irmã, então por favor. Bom, assim, eu não pretendo dar spoiler na minha explicação. Eu não pretendo dar spoiler na minha explicação, mas vamos lá. Escreva aqui, Mugia pode voltar quando posso voltar. Eu vou falar de novo, eu vou ser apedrejado aqui em praça pública por falar que algo vale a pena, porque assim, de 10 pessoas que me falaram sobre esse filme, mais da metade me falou mal. E só que eu meio que tô vendo o outro lado da história, porque assim, eu tô falando de uma adaptação de um livro para filme, que eu tô falando de Hunger Games, Jogos Vorazes. Quer ver o que eu ganhei hoje? It's a Mockingjay pen. As long as you have it, nothing bad will happen to you. I promise. Welcome and happy Hunger Games. I just love that. Ladies first. Primrose Everdeen. No! I volunteer! I volunteer as tribute. You're stronger than they are. It's 24 of a scale, only one comes out. No! Take care of them, Gil. Whatever you do, don't let them starve. Edna 17, the girl on fire! What did you say to your sister when you volunteered at the reaping? I told her that I would try to win for her. And try you will. I just keep wishing I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm gonna die, I want to still be me. I just can't afford to think like that. Só que vocês falam, o filme é ruim, o filme é uma bosta, tá cheio de Deus Ex Machina no filme e tal. Mas, meu, se você ler o livro, você vai perceber que o filme é melhor que o livro. pela primeira vez eu posso dizer que uma adaptação de filme é melhor que a do livro. Não, não eu que... vou, a próxima é vai sério? Ser assim, calma. Vai é, lá, vai lá. Porque assim, se você ler o livro de Hunger Games, que é o Jogos Vorazes, que foi escrito pela Suzanne Collins e lançado em 2008, você tem uma noção assim meio em primeira pessoa, sabe, da personagem. Tem a personagem Katniss que vai lá pra participar dos Jogos Vorazes, pra proteger o distrito que ela mora e tal, pra ganhar a fama e fortuna lá que eles falam no filme. Só que no livro, você tem uma visão em primeira pessoa, sabe? Você só vê o que acontece com a Katniss. Tipo, como se ela tivesse uma bitola e você só conseguisse ter a visão dela. E no livro já é um negócio mais contado em terceira pessoa, sabe? Tanto que tem cenas que ela não aparece e tal. Eu acho que o filme é bem melhor do que o livro. Não sei, não sei como vai ser daqui pra frente, porque eu já ouvi dizer que já estão fazendo a continuação, que a história tem 3 livros, tá? Tem o Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Então, já confirmaram que os mesmos atores vão participar e tal. E eu acho que vai continuar da mesma forma, mas quem não gostou do filme, eu entendo que você não tenha gostado, entendo que o filme não é tão bom assim, não é forte, mas eu digo que o filme vale mais a pena do que ler o livro. Mas que boa pergunta. Pra quem não conhece a história, como é que ela é, exatamente? Bom, vamos lá. O livro conta a história da Katniss Everdeen, que tem, se eu não me engano, 14 anos. 14 ou 16, eu não lembro exatamente. E ela mora num mundo meio que no futuro, onde os Estados Unidos não existem mais. E o local passou a se chamar Panem, que é uma... tipo, é o país que eles vivem, que tem uma capital e ele é dividido em 12 distritos. E pra... E nesses distritos, todas as pessoas são muito pobres. E às vezes eles se rebelam contra a capital, onde todo mundo é muito rico. E pra eliminar... pra as pessoas não ficarem se rebelando, eles começaram a fazer os Jogos Vorazes, que são competições de vida ou morte entre crianças de todos os distritos, né? São duas crianças... Teve muita gente que fez comparação com o Battle Royale, né? Isso, Battle é bem Royale. Parecido, porque na verdade essa competição é meio que um reality show, é exibido na televisão e tal. E apesar da história ser bem, bem clichêzona, eu acho que tem um andar legal, sabe? O filme te prende, você no começo não entende muito bem o que tá acontecendo, mas depois você começa a entender e começa a gostar, começa a ficar ansioso pelo que vai acontecer. Isso eu achei muito bom no filme. Eu acho que, apesar da história não ser muito forte, o filme ele tem um clima muito bom, sabe? Ele consegue prender quem tá assistindo de uma forma muito boa. Então eu, particularmente, recomendo que você assista o filme. O livro já nem tanto. Eu tinha vontade de ler o livro antes de ver o filme, porque, enfim... Na verdade, a história em si é a mesma. Não tem muita mudança. O universo dos dois é o mesmo. O universo dos dois é o mesmo, porque foi a própria autora que fez o roteiro. Então ficou bem fiel. Ah, tá. Só que... do filme e do livro. Isso, o filme pro livro. A própria autora fez o roteiro, sim, do filme. Só que o filme foi feito de uma forma melhor. Não sei, acho que foi a direção do filme que conseguiu fazer ele ficar melhor do que o livro, sabe? Volto a dizer que essa é a minha opinião. Sabe o que é engraçado? Saber que a autora de Jogos Vorazes, ela escrevia os episódios de Pequeno Urso. Vocês lembram daqueles desenhos que passavam na Cultura, daquele ursinho que era amigo de uma patinha? Então, ela escreveu os episódios deles. Ela escreveu. Ela passou muito tempo escrevendo episódios pra Nickelodeon. Ah, então, na verdade, ela, se tu for ver, ela já tem experiência em escrever roteiro. Talvez justamente por isso o filme tenha sido bem desenvolvido, vamos dizer assim, né? Pode ser também. E eu acho estranho, porque ela fazia episódios, tipo, coisas pra criança e tal. E o Hunger Games, apesar do filme se chamar Jogos Vorazes, eu não recomendo crianças assistindo esse filme. Claro que não. Com certeza não. Crianças se matando até só pode sobreviver um, sabe? Meio pesado. Eu acho que não é muito bom, não. Pra criancinhas, hein? E tem um romancezinho, lá que é... é meio clichêzão, mas vale a pena assistir. Uma coisa que me irritou um pouco, quando o filme explodiu e tal, que eu tava acompanhando pelas internets da vida, que me irritou um pouco em relação aos fãs. É que assim, elas já estavam com aquela coisinha de Crepúsculo de time Gale e time Pita. Não, isso foi, só isso já me fez ficar com o pé atrás. Mas depois que eu ver que isso não... isso tá muito longe de ser o foco da história, que é só as coisas dos fãs mesmo, eu fiquei mais tranquila. Cara, por que que tudo é resumido em casais. Isso que eu não entendo. O que eu achei mais interessante, assim, é que no começo você pensar, é só mais uma historinha de amor, sabe? Mas no livro, depois nos próximos livros, a história ela toma um rumo mais político. Eu achei extremamente interessante. Então acho que vale a pena continuar acompanhando, porque vai tomar um rumo menos crepusculístico e vai para um negócio mais sério, sabe? Bem, isso aí é a primeira adaptação saudável de se assistir. A gente podia fazer depois uma menção honrosa a Crepúsculo, né? Comparando o filme e o livro. Não, obrigado. Não, peraí, deixa eu falar. Eu não digo, o Mugi falou que é saudável, mas eu não digo que essa história é muito saudável, não. Não é recomendado pra crianças. Vixe, então vamos pro meu, que o meu definitivamente não é recomendado pra criança. Toca a musiquinha aí, Mugi. Toca a musiquinha aí. Então, se você não reconheceu esse filme, sai daqui. Essa musiquinha, sai daqui, por favor. Você está dispensado de ser um ouvinte nosso. Exato, você está dispensado. Brincadeira, viu? Continue aqui. Então, eu vou falar, para mim, né, claro, a melhor adaptação já feita na história do universo. Eu não estou dizendo que é o melhor filme, é um filme excelente, não estou dizendo que é exatamente o melhor, mas particularmente a melhor adaptação de livro pra filme, que é O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, ele foi escrito pelo Mario Puzo em 1969 e adaptado em 1972 para filme. Eu, por um milagre, até pra minha geração é difícil o pessoal ler o livro do Mario Puzo. É até difícil de encontrar e tal. Quer dizer, não sei se é difícil de encontrar, mas enfim. Eu tive a sorte, digamos assim, do meu pai. Ele fazia parte daqueles clubes de livro e tal, que recebia livro em casa. Eu pensei que ele era da máfia. Eu pensei que ele era da máfia italiana. Não, o meu pai, ele fez parte daqueles clubes de livro. E ele, quando eu era jovem, recebia muitos livros em casa. E um desses que ele recebeu era O Poderoso Chefão. E eu tava mexendo nos livros deles, numa época que eu tava de férias, não tinha nada pra fazer, tava querendo um livro pra ler. E eu vi O Poderoso Chefão, peguei e li, comecei a ler. O livro é maravilhoso, assim. A obra do Mario Puzo é incrível. Se tu gosta de história de máfia e tal, uma história envolvente, é perfeito. O filme, ele é de 1972. E ele foi... O roteiro foi feito também pelo próprio Mario Puzo. Eu acho que isso fez com que a história realmente fosse épica. Porque ele desenvolveu muito mais o roteiro, tanto que ele conseguiu, de um único livro, ele gerou 3 filmes. Ele foi dirigido magistralmente pelo Francis Ford Coppola e teve um ator brilhante no papel de Don Corleone, que foi Marlon Brando. O Marlon Brando, sim, está sensacional naquele filme. Cara, ele é fantástico como Don Corleone, cara. Claro que todos os outros atores foram maravilhosos, mas ele é o filme, sabe? Ele é o... Não, eu acho que Poderoso Chefão é tão bom esse filme, que todo mundo que assiste quer virar mafioso. Pode ser, ou não, né? E teve cenas, assim, imagina, o filme é de 72, mas mesmo assim, hoje, ele continua excelente. Cara, pega aquela cena do cavalo, sabe? O que é aquela cena do cavalo, da cabeça do cavalo na cama do cara? Tipo, é impressionante, como é que o cara... Bota um cavalo morto ali, uma cabeça, sabe? A minha mãe me conta que ela viu esse filme, imagina, na estreia, no cinema. E ela disse que, imagina, ela era nova, tinha, devia ter uns 12, 13 anos, e ela saiu chocada do cinema com aquela cena do cavalo. Ah, eu também sairia se eu tivesse a idade que ela tinha. É muito forte. O filme, só pra mostrar como ele é excelente, ele ganhou 3 Oscars, que foi de melhor filme, melhor ator e melhor direção. E realmente, o filme é excelente, teve uma direção impecável e um ator incrível no papel do Don Corleone. Não, vamos dizer assim, ele ganhou o Oscar no Poderoso Chefão 1 e no Poderoso Chefão 2. Com certeza. Cara, ele ganhou na continuação o Oscar de melhor filme. O Francis Ford Coppola ainda ele ganhou o Oscar. Ele foi indicado de melhor direção no primeiro filme, mas ganhou no segundo. Marlon Brando ganhou de melhor ator, né, no Poderoso Chefão. Porra, o filme é muito bom. A música, cara, a música. Ah, a música, nossa, a trilha sonora. Nossa, é maravilhosa. E a questão de tu ver a máfia ali, porque tem uma clara alusão da máfia lá quando o Don Corleone ajuda o sobrinho dele, que é cantor, ao Frank Sinatra, né, que muitos dizem, eu não vou entrar em detalhes, mas que ele era muito auxiliado pela máfia. Então, ele realmente conseguiu construir uma história de máfia que é realista, que realmente era o que acontecia naquele mundo, naquele universo americano, né, daquele período, onde, e que mostra também aqueles conflitos de quando começou a entrar as drogas no mercado da máfia, que era algo novo e era algo que não era que nem as drogas, que nem o que era o jogo, a prostituição e a bebida, que eram vícios aceitos pela sociedade, porque todo mundo mais ou menos se envolvia com aqueles vícios. A droga, quando surgiu, era algo muito mais pesado e muito mais sério. Tanto que foi aí que as autoridades começaram a meio que tentar sair, porque no início, as autoridades faziam parte daquela máfia, né? Então, nossa, eu acho fantástico o filme, o livro, recomendo tudo. E o filme é muito melhor que o livro, tem muito mais detalhe. Não, o livro é excelente, mas o filme conseguiu superar o livro, e é difícil tu ver isso. Ele é uma referência, né, quando você fala de máfia. Com certeza. Ele também, acho que ele é contextualizado também, ele já começa com aquela história lá da invasão da Baía dos Porcos, o desenvolvimento da máfia, não, o crescimento nossa, dela. Nossa, o filme é excelente. O legal que eu acho dele, ele é um filme, tipo, exato, atemporal. Com certeza. Exato, com certeza. Então, os dois primeiros, com certeza, você não curte mesmo, cara. Meus filhos vão poder deixa só eles serem mais velhos, tá? Espera eles fazerem uns 15, 16 anos, porque senão você vai ter que ficar limpando xixi na cama da criança. Tu nunca vai poder mostrar certeza, cavalos pra eles. Filme feito magistralmente por um grande diretor, um excelente ator, um grande elenco. Al Pacino cresceu pra caramba no segundo filme cara, também. Não, cara, tu pega o pessoal que saiu, Robert De Niro, Al Pacino, eles estavam começando ali. Então... Nossa, imagina, os grandes atores de hoje estavam ali nos seus primeiros papéis, surgindo e tal. Olha, eu acho, nossa, muito bom esse filme. Então, falamos bastante de mais uma obra ótima como O Poderoso Chefão. Eu vou, então, sair um pouco da parte de máfia e voltar um pouquinho para a parte de ficção de novo agora, vai. Vou falar de adaptação de Scott Pilgrim. If we're gonna date, you may have to defeat my seven evil exes. You have seven evil ex-boyfriends? Bingo. Consider our fight begun. And I have to fight defeat your seven evil exes? Pretty much. Prepare to die. What? Zap, how's life? He seems nice. I want to take them apart. We all have baggage. Yeah, well, my baggage doesn't try and kill me every 5 minutes. Scott Pilgrim versus the world. Next time, we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. Seven. Oh, that's not that bad. Uma adaptação de quadrinhos HQ para filme. Eu não sei se vão me xingar por eu ter gostado de Scott Pilgrim, porque eu, sinceramente, não conheço muita gente que tenha falado bem ou mal de Scott Pilgrim, o filme. Mas Scott Pilgrim, o filme, pra mim, ficou... Filmes que saiu de HQ pra filme, mais perfeitos de todos. Nossa, ficou muito, muito legal. Porque eles conseguiram deixar o filme bem caracterizado a HQ. A HQ, ela é muito diferente das HQs normais que tem. Ela tem um traço meio mangá, assim, porque ele é preto e branco. Mas ela tem um traço muito no sense de relação com o desenvolver da história. É que eu acho assim, o Scott Pilgrim, ele é legal, porque, primeiro que apesar de não ser tão mundo fantasioso, a história, ela é bem ficção mesmo, sabe? São coisas meio nonsense, é uma história bem nonsense. E se você ler um quadrinho, qualquer quadrinho, mangá, qualquer quadrinho, americano, comic, brasileiro, é sempre rápido, é uma leitura rápida. E quando você tá assistindo o filme, você sente esse clima rápido, sabe? A história se desenvolve rápido. Você totalmente rápido. Você tem tipo que... Sabe quando você lê um quadrinho, tipo, você tá assim, tipo, num quadrinho. Ah, eles estão na frente da porta, no outro eles já estão na cozinha. É, mais ou menos então, isso. É exatamente isso, eles não mostram essa parte no filme também, tipo, vai daqui direto pra lá, entendeu? Mas é porque no quadrinho se encaixou muito mais ainda, essa característica que eu falei no quadrinho é muito, muito de Scott Pilgrim. É uma HQ extremamente bagunçada, mas ela é bagunçada porque ela é pra ser bagunçada, entendeu? Ela dá um gosto de ler, assim, de ser bagunçado, entendeu? Scott Pilgrim é legal, eu particularmente gosto bastante, acho uma série bem... Às vezes a gente, que nem eu, acabo vendo muita coisa mais voltada pra adulto, assim, uma coisa mais séria e tal. Aí quando eu vou pra um negócio mais jovem, eu acho que você se anima assistindo, sabe? E com Scott Pilgrim é mais ou menos assim comigo, eu gosto pra caramba. E o legal, assim, é que ele é bem, bem fiel à série. Ele só muda um pouco do decorrer do filme. Ele começa extremamente fiel e com o decorrer do filme ele muda algumas coisas até um final um pouco, digamos assim, alternativo. Mas é um final extremamente bom também. E não chega, na minha opinião, a ser um final tão bom quanto do livro, da HQ, no caso. Mas é um ótimo final. E eu acho que ele ficou bom também porque... Esse filme, ele foi primeiro originalmente a HQ criada pelo Brian Lee, e a adaptação ela foi dirigida pelo Edgar Wright. Nossa, não sei falar esse nome. Wright. W direita pra inglês. Você conseguiu complicar mais do que tava. Edgar Wright. E o roteiro, whatever. E o roteiro, ele foi feito... O roteiro foi feito tanto pelo diretor quanto pelo criador, entendeu? Então, teve as semelhanças da HQ porque o criador ele que desenvolveu o roteiro junto com o diretor. Então, o final alternativo, eu acho que ele também ficou tão bom porque o próprio criador teve a possibilidade de colocar esse final dele, entendeu? Eu achei que ficou muito bom. Foi uma adaptação, pra mim, sem palavras. Eu vi a adaptação primeiro no filme, depois fui atrás da HQ e depois reassisti a adaptação. Cara, eu não me arrependo nem um momento, cara. É muito bom, cara. A adaptação... assim, a HQ, ela é problemática pra se ler porque elas são vários livros. Então você não consegue ver, ler ela, tipo, em um dia tudo. E o filme você consegue ver tudo. E eu não me canso de ver o filme de Scott Pilgrim, cara. É bom pra caramba. Eu recomendo muito. Sei, alguém mais fora eu viu a porra do filme e eu li. Eu não vi. Não li nem. Ainda não, ainda não. Verei quando possível. Eu assisti, é legal, eu gostei pra caramba, mas não tem muito a comentar, não. Vai ter um filme, vai ter um cast de Scott Pilgrim, tá? Aguardem. Eu vou fazer todos esses putos aqui assistir Scott Pilgrim porque é foda. Eles vão ler Scott Pilgrim porque é foda. E é isso aí! Tá bom, caramba. Okay. Todos aqui se comprometem a ler e ver o filme, certo? Nossa. Certo. Porra, tá vendo? Tá vendo? As pessoas têm compromisso aqui. Eu não vou ver nem ler, só por causa disso. Desculpa, não resisti à piadinha besta. Oh, que maravilha. Bom, mas indo para o próximo tema, eu queria falar então da minha adaptação, que eu acho que pra mim vale a pena. Que eu acho que o filme é muito conhecido, né? É um conto de um livro chamado Quatro Estações, escrita por Stephen King, acredite. LOL, Stephen King? Oh, God. Só que, ao contrário dos textos de Stephen King, não é uma história de terror. Foi ele que escreveu A Espera de um Milagre também, não foi? Não lembro. Ah, não, foi ele mesmo. Foi ele que escreveu, sim, verdade. A Espera de um Milagre. Ah, que é um filme, por sinal. Só que a história que eu quero falar é um conto, então, chamado Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Ou Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Que virou um filme chamado Um Sonho de Liberdade. There's something inside that they can't touch. What are you talking about? Hope. I'll tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Damn it, Dufresne, you're putting me behind. Hope can drive a man insane. You better be sick or dead in there, I kid you not. I better get used to that idea. Oh, my holy God. I guess it comes down to a simple choice, really. Too busy living. You get busy dying. Get busy living. Or get busy dying. That's damn right. Eu não sei se vocês lembram desse filme, como que ele é, mais ou menos. Ele fala a história de um banqueiro, interpretado pelo Tim Robbins, e ele foi julgado pelo assassinato de sua esposa, porque ela foi encontrada morta num hotel junto com um amante, com 8 tiros, né? Foi sentenciado a uma prisão perpétua. E ele foi mandado para essa prisão perpétua, e ele encontrou dentro de um sistema, né, dentro dessa prisão perpétua, um lugar onde ele poderia viver. Eu não sei, encontrou uma felicidade meio estranha. Junto com outro presidiário que ele encontrou, chamado Red, que é o Morgan Freeman, no filme. Esse filme, pra mim, é o melhor filme que eu vi, meu favorito. Ele é muito bom. Ele mostra como um cara, ele tava ali no alto, ele foi pro inferno, e nesse inferno, na verdade, parece que é um paraíso que ele pode ter. Que ele teve projetos, ele teve mostrar essa estrutura, mostrar como as pessoas podem se superar, podem ter uma pequena esperança dentro desse universo. Eu não sei se vocês lembram desse filme. Eu lembro, eu assisti ele há muito tempo. Eu não lembro direito da história, mas eu lembro de algumas cenas soltas dele. Uma coisa que eu percebi é um filme muito forte, um filme muito intenso. Isso eu achei muito ele legal. Ele é humano. Humano, isso. Não, ele é muito humano, ele te traz uma humanidade. Você olha, você reflete para muitas coisas. Por exemplo, o que é minha verdadeira felicidade? Eu tenho que estar preso, eu estou nesse mundo aqui fora e eu estou feliz? Ou, na verdade, só porque os caras estão lá aprisionados lá dentro, eles são pobres almas miseráveis condenadas que não valem nada, que eles não podem ter um pingo de felicidade. Eles já estão pagando por seus crimes, eles já estão por lá, e eles acabam se adaptando, eles acabam vivendo aquele mundo. Então, por exemplo, quando tem um cara que tá ali há 30, 40 anos e é solto, ele não consegue se adaptar, e ele prefere voltar a essa prisão. Ele tá institucionalizado. E aí, no fim, ele apresenta essa ideia da liberdade. Ele querendo sair, ele querendo ter um sonho, ele querendo compartilhar com um amigo que eu quero que você... Um dia, quando você ficar livre, pelos meios legais, você me encontre, a gente vai continuar a sua vida, legal. Tem versão em Blu-ray dele? Tem, português, é conhecidíssimo. Sem falar também que nesse filme, o que eu lembro é que a atuação do Tim Robbins tá impecável. A atuação do cara tá perfeita. Esse filme ele é meio injustiçado em alguns pontos, porque ele não rendeu tanto quanto deveria no cinema. Mas por meio de locações, DVD... Não, filmes, VHS, DVDs... VHS. Veja como é velho, VHS. O filme é de 94. E no Oscar também, logo em seguida, que ele foi candidato, ele foi meio injustiçado. Por quê? Porque como corrente de peso tinha o Forrest Gump. Que óbvio. Varreu, né, o Oscar. Aquele ano. Mas ele foi indicado, por exemplo, o melhor filme. Então, naquele filme lá que tinha, além do Forrest Gump, Pulp Fiction e 4 casamentos e um funeral, ganhou pro Forrest Gump, por exemplo. Mas ele foi indicado. Ele foi indicado ao melhor ator com Morgan Freeman. Ele foi indicado ao melhor roteiro adaptado. Ganhou tudo Forrest Gump em todos esses filmes. E mais um monte de outros. Acho que uns... Não lembro aqui o número. Eu só quero dizer que esse filme ele levou 90% de aprovação do Rotten Tomatoes e reviews de 4 a 5 estrelas de vários meios de comunicação. Cara, eu gostei desse site aí. Ele tem a respeito de filmes de anime. Ele é bem global, ele é bem conhecido, o Rotten Tomatoes. Ele é bem respeitado também. Ótimo, ótima indicação aí do Sage. Pra quem não conhece, vá atrás. Eu vou tentar... Eu vou tentar achar, porque eu gostei pelo que o Sage falou. E a única coisa que eu acho que não vou encontrar ali em HD, né? Ah, você encontra, sim. Por ser uma adaptação de um conto de Stephen King, ele, as adaptações das histórias dele, elas variam. Algumas são muito boas, mesmo as de terror, por exemplo. Eu achei Rose Red fenomenal. Só que em compensação tem uns também que... nenhum deles chega a ser muito ruim, mas algumas são bem fracas. Eu não sei se vocês chegaram a ver um... Ai, o pior é que eu não vou lembrar do nome, mas era de um cara que tinha sido amaldiçoado pra emagrecer e emagrecer até sumir, alguma coisa assim. Ah, eu não vi. E tem um livro chamado Saco de Ossos, esse eu li o livro, achei muito bom, que foi adaptado pra uma série recentemente, eu preciso assistir essa série. Uma minissérie, na verdade, de 2 episódios, que eu acho que é o Percy Brosnan. Ele interpreta o protagonista do filme, o Mike Noonan. A história do livro é muito boa, só tenho minhas reservas se em 2 episódios de série eles conseguiram pegar a essência toda, mas... Peraí, é questão de assistir pra de série? Ver. O Stephen King, ele tem livros muito bons, né? Não... Só que tem uma adaptação que foi pro extremo do ruim, que eu achei Carrie é estranha. Sinto muito, pelo menos uma das adaptações que eu vi. O livro é ótimo, mas o filme é podre. Nossa, o filme é um clássico. Depende, eu acho um que clássico o filme, de terror. O filme mais recente de Carrie é estranha ficou muito ruim. Que é da... eles mudaram o final. Eles mudaram o final da história. Mudaram o final. Mas aquele primeiro era bom. Eu vi um pouquinho. O primeiro eu não cheguei a ver, mas o último ficou muito bom. É um filme de 74, é velho pra caramba. Um filme bom do Stephen King, que é o Iluminado, por exemplo. Eu gosto daquele filme. Não, o que eu sou apaixonado é A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre é pra mudar vidas, cara. É lindo. Oh, mas você já viu A Coisa, por exemplo? A Coisa também é de A hora, Coisa não assisti. Cujo, Cristine e o Carro Assassino. Cristine engraçado. É. A Espera de um Milagre, eu tenho um carinho muito grande com esse filme. Nossa. Tem vários filmes esse que filme, é adaptado. Esse filme tem uma coisa que falou até de Um Sonho de Liberdade. Os personagens são humanos, eles são... O filme é intenso, é legal isso. Ele mostra que o Stephen King e quem as pessoas responsáveis pelo filme souberam captar muito bem essas diferenças do terror e do drama. Isso é bem legal. Bem, mas vamos finalizar aqui, porque... pra finalizar isso, porque tá se estendendo muito. Pra finalizar, Dri, finalize aí com sua... Com a última indicação que vamos passar de coisas boas para se assistir de adaptações. A última indicação é provavelmente alguma coisa que vocês já conhecem, que se vocês gostarem de filmes de anime, vocês vão reconhecer esse. Trata-se de O Castelo Animado. This charm will guarantee your safe return. Walt Disney Studios presents a Studio Ghibli production of a Hayao Miyazaki film. Hold on. This June, journey to amazing new worlds. Find me in the future! Aboard Howl's Moving Castle. Nossa, é muito bom. Pouca gente sabe, eu pelo menos não sabia quando eu vi o filme, que é baseado num livro escrito... Então... O livro, ele é escrito, foi escrito pela Diane Wayne Jones e foi lançado em 1986. Em 2004, ele foi adaptado por ninguém menos que Hayao Miyazaki, Estúdio Ghibli. O cara é um mestre. Vamos aceitar esse fato. Pô. E uma coisa que eu acho muito legal, que foge um pouco... Muita gente... Todos vocês falaram que é legal que o fato de ser fiel ou não, em diferentes escalas, tornou as adaptações boas. Nesse caso, é exatamente o contrário. O filme e o livro são histórias completamente diferentes. Só que nem isso fez com que o filme se tornasse menos mágico. Ah, mas é raro, é o filme Miyazaki. É raro. O cara conseguiu. Ele abordou um outro ponto da história que chegou a ser citado em outras histórias do mesmo universo pela Wayne Jones e mudou eles. Por exemplo, no livro não tem a guerra que acontece no filme. Só que ela foi colocada no filme, em parte, até por uma coisa que tá presente em vários filmes do Miyazaki, que é a crítica à guerra e a propagação de ideais um pouco mais pacifistas. Nas duas histórias tem o foco na Sophie, no fato de ela ser amaldiçoada e ela envelhecer, e tem o Hall, que é um narcisista do caramba nos dois, mas tem diferenças marcantes, tem personagens que não aparecem em um, que aparecem em outro. Mas aí é uma prova de que não necessariamente histórias que sigam fielmente as suas originais, ou que fujam muito, elas não necessariamente vão ser ruins. Esse filme, por exemplo, ele cria personagens novos, ele muda, o final é completamente diferente, tem ambientes que não são citados, mas mesmo assim ficou muito bom. Entre tia, mas eu tenho uma coisa que eu acho, assim... claro que a gente, às vezes, quando é muito fã de algo, a gente quer que seja fiel. Só que o que eu vejo, às vezes, de ser fiel, não é nem ser fiel, tipo... ter. Claro que, tipo, ser tudo igualzinho, não modificar nada. Mas o que não... O que tem que ser fiel, que eu vejo, é o estilo do mundo... As regras que o autor criou, a magia ou o que seja, o que aquele. Aquela característica que diz que, que determina a história. Exato. Quando tu começa a mudar a essência da história, é o que eu já não gosto. Por exemplo, quando tu tira coisas que modificam o que o autor queria dizer. Exatamente. Em si, isso é uma coisa que esse filme consegue muito, porque o livro, ele é escrito de um jeito. Primeiro que a escrita da Diana Wynne Jones é deliciosa. Ela escreve de um jeito que é muito, muito cativante, sabe? É um texto simples, mas é um texto que te prende muito, coisa que poucos autores que eu conheço conseguiram fazer. E é um universo muito mágico, é um universo paralelo, que tem relações com o nosso universo, mas a magia tá em todos os lugares. E é uma coisa que a Ghibli conseguiu fazer muito bem no filme. Talvez por ser animação... Nossa, o filme é fantástico. Talvez por ser animação, eles tenham mais... seja mais fácil de adaptar todo esse universo, todas as sutilezas que o universo de O Castelo Animado tem. Mas, não, ainda assim, não é um trabalho tão fácil assim. Eles fizeram perfeitamente. Ah, o Ghibli... Deixa eu só falar rapidinho. O Ghibli é um estúdio que a gente não pode... Não tem como falar mal de Ghibli, sabe? É meio complicado falar mal de Ghibli. E quando eles pegam pra fazer alguma coisa, eles não fazem porcaria, sabe? Não fazem qualquer coisa. Tanto que isso você não é vê filme do Ghibli aí saindo toda hora, né? Demora um pouquinho entre um e outro. Demora um pouco. Não, ainda mais filmes com Hayao Miyazaki. É, então, Hayao Miyazaki é foda. Hayao Miyazaki fez muitos filmes bons. O Nausicaa, Meu Vizinho Totoro, Porco Rosso, Princesa Mononoke, o Ponyo, A Viagem de Hiro. Nossa, muito... Túmulo dos Vagalumes. É, perfeito. E ele não usa computação gráfica. Ele usa animação mesmo, na mão mesmo. Animação antiquada, aqui. Sabe? É uma coisa bem clássica. Então, você já vê que... se eles pegaram pra fazer uma adaptação assim, é porque ia ficar bom de qualquer jeito, sabe? Então, exatamente. Por mais que eles tenham mudado a história... Tanto é que a pilha de prêmios que esse filme ganhou, ele foi, inclusive, nomeado a melhor animação do Oscar. Não levou, que eu achei que foi um pouco injusto, mas foi... Ganhou vários prêmios. Quem que ganhou no ano que ele concorreu? Foi no Oscar de 2005. Quem ganhou foi Wallace e Gromit. A Batalha dos Vegetais. Ah, você tá de brincadeira. Nossa. Não, eu gostei daquele desenho. É legalzinho mesmo, gente. Mas achei que foi injusto. Não, não vale. Ah, se tivesse concorrido com o Ali, eu até entenderia. Mas, Wally. Porra. Não, o outro competidor era a Noiva Cadáver, do Tim Burton. Ó, Noiva Cadáver merecia mais, que é outro filme super bonito. Também eu acho que merecia também mais. Também é bom, eu gostei. E uma coisa engraçada que eu achei aqui é que esse filme foi citado como uma influência pra Rango. Vocês sabem aquele filme do lagartinho que foi dublado pelo Johnny Depp? O Gore Verbinski, que era o produtor, ele citou o Castelo Animado como uma influência pra esse filme. Não sei como ele chegou nesse... O Castelo Animado acho que é um dos maiores clássicos do Ghibli hoje em dia, né? Eu acho que é um dos melhores. O Castelo Animado e a Viagem de Chihiro acho que foram os dois que ganharam mais destaque no Ocidente, até por terem sido nomeados ao Oscar. Mas o Castelo Animado... Assim, eu ainda prefiro A Viagem de Chihiro, por múltiplas razões. Eu já ia dizer o contrário. Eu, particularmente, eu preferi o Castelo Animado e A Viagem de Chihiro. Mas eu acho que também os dois são fantásticos. Dois são lindos. Não tem nem o que discutir. Nossa. Olha, eu vi vários, mas o meu favorito ainda é o Meu Vizinho Totoro. Mas é por causa de infância mesmo. Aliás, por sinal, a gente precisa fazer um cast de Ghibli, gente. É uma questão moral. Não, eu digo, a gente tem que fazer um cast de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Ah, eu falei errado. Hayao Miyazaki. Até as coisas que ele produziu antes da Ghibli, o Nausicaa, foi antes do estúdio Ghibli. O Nausicaa é muito foi bom. Um ano antes. E foi ele que produziu, e foi aquela masterpiece que a gente conhece. Mas, verdade. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa pra acrescentar... Assistam Castelo Animado. Muito na verdade, assistam tudo da Ghibli. Não só Castelo Animado, acho que Ghibli você tem que assistir tudo, porque vale a pena. Ah, e se tiver Hayao Miyazaki ainda? Eu poderia só fazer uma menção honrosa? Por favor. Claro. Uma menção honrosa, e sem muitas delongas, mas de uma adaptação que ficou muito boa. Acho que não tem como... não falar do Senhor dos Anéis, que o Peter Jackson, ele realmente conseguiu criar um épico, tipo, o livro do Tolkien é incrível, é fantástico, e ele conseguiu traduzir isso pro cinema. E era uma obra difícil de ser passada para o cinema, porque é uma obra longa, é uma obra muito detalhada e tal. E os filmes ficaram excelentes, tanto que o terceiro raspou tudo no Oscar, ganhou... Enfim, mas o segundo continua sendo meu favorito. Honrosa, não, mente, o segundo né? continua sendo meu favorito. É uma menção honrosa, assim, só porque, enfim, merece, tem que ser mencionado como uma adaptação excelente que foi. Então, posso acrescentar uma coisinha? Mesmo? Então, pode. No mesmo tema, no caso de adaptações que deram errado, existe uma adaptação pra desenho de O Senhor dos Anéis. Que é da década... Não, não fala daquilo. Que é da década de 80, que adaptou os dois. Eu só vou dizer... Procurem e tirem suas próprias conclusões. Eu não vou falar mais nada. É ruim pra caramba aquilo. É horrível. Eu não vou procurar, eu já digo isso. Pra fechar, eu só digo uma coisa. Final de 2012 tá vindo Hobbit. Hobbit, cara. Eu tô muito na pilha quero de ver, esse livro. Eu quero ver esse filme. Porque eu particularmente, assim, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, mas eu acho o Hobbit muito mais divertido de se ler. Então eu tô muito ansiosa por esse filme pra ver o que o Peter Jackson tá preparando pra gente. Sabe uma coisa que eu... sonho, o dia em que o Silmarillion vai ser adaptado pra uma série. Aí minha vida vai estar com quem? Assim, o Silmarillion eu acho muito difícil. Uma série, não um filme, pô. Silmarillion. Ah, uma série. É, pode uma ser. Série eu acho que até pode. Vixe, gente, acho que a gente já saiu do assunto de novo. Enfim, vamos acabar por aqui. Bom, depois dessas adaptações aí, a gente tem que comentar que assim. A gente falou mal de algumas, falou bem de outras, a nossa opinião pode ser diferente da opinião de vocês, mas é obviamente que o legal é incitar discussão, fazer as pessoas comentarem e vocês conversarem com a gente dizendo o que vocês acham. Mesmo, então... mesmo ele não estando nesse podcast, voltem sua raiva para o Rods. Tá? Fanboys, a raiva é para o Rods. Mas assim, ó, independente do que seja... Dragon Ball e Mario é uma merda. Não assista. Se você acha que Dragon Ball e Mario é um ótimo filme, comenta. A gente vai recomendar, a gente vai discutir com vocês, é isso aí. A gente pode até se arriscar a assistir de novo e depois ter que furar os olhos, mas a gente assiste. Não, eu assisti hoje e não é bom, não. Eu não me arrisco. Não é bom, não. Nunca mais, nunca tchau, mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana tchau, que vem. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Começando mais um Caixa de Entrada, pessoal. Aqui é o Mug e junto comigo está o... Jim! Jim, aparecendo pela primeira vez pelo Projeto X Podcast. E o Jim tá muito feliz com isso. Bem, obrigado, pessoal, primeiro a todos os elogios e críticas do cast de Dragon Ball e Piloto. O Jim quer agradecer pelo apoio de vocês e isso incentiva muito. Então o Jim então, e todo mundo da staff tá muito feliz. O Jim, ele não sei porque hoje está falando nele mesmo em terceira pessoa. Mas é o Jim, então é plausível. O que você quis dizer com isso? Eu não quis dizer nada. Vou te processar, hein, moço? Apenas que você é o Jim. Então, acho que o pessoal acolheu bem o podcast de Dragon Ball e deu bastante críticas, bastante elogios. Obrigado, né? E a gente vai estar melhorando aí com o que vocês falarem pra gente. Um abraço também aos nossos parceiros Mini Clouds, DollarsCast, Anybody, Otaku Company, LegCast, Yota Crazy. E no caixa de entrada anterior, a gente não chegou a ler e-mails, porque não tinham tantos. Então a gente vai ler alguns e-mails que tem aqui, tanto que de quando a gente lançou o episódio piloto, tanto com e-mails de Dragon Ball. Bem, então vamos começar aqui com qual? Com o Luiz Felipe, Luiz do Outra Crazy. Ele mandou um e-mail falando aqui que discorda do Rods, que os personagens não perdem importância de Dragon Ball, né? E ele dá uma série de explicações pra cada personagem e fala que Dragon Ball é bem melhor que One Piece. E eu discordo dele. O Jim também discorda dele. Sério, Jim? Que bom, me alegra isso. E o próximo e-mail, Sr. Mugit, quem? É do Wesley Souza. Ele mandou aqui pra gente que ele espera que a gente faça um bom trabalho e manda boas sortes e muitas felicidades para esse novo trabalho nosso. Em outras palavras, um apoio de um amigo. Sendo que a gente não conhece, mas é um apoio de um amigo. A partir de agora ele virou nosso amigo. Oh, yeah. Ele tá acompanhando a gente desde o primeiro. Olha que emocionante. Oh, é mesmo, hein? Ó, todos vocês, né? O Luigi, Dota Crazy, o Ezra e todos os demais vão poder se orgulhar que estão acompanhando o Projeto X Podcast desde o episódio piloto, hein? Olha que responsa, imagina quando a gente estiver lá pelo Cast 100. Não, eu acho que eu tô pensando longe demais, desculpa. E a gente também recebeu um e-mail do Danilo Fênix, Danilo com Y. Projeto X, bom, vamos lá de novo. Como não consigo resistir a um bom podcast, ainda mais com grandes nomes como Mug, Rods, Fer e outros, me emociona só de falar. Bem, estou aqui para dar meu apoio de fã. Bem, então eu estarei aqui ouvindo tudo. KKKKK. E também agora temos um e-mail de um amigo grande nosso, que é o Rafael Fer. Ele que já conhecia aqui o pessoal do Projeto X anteriormente, né? E mandou aqui um... Aê, galera! Acho que nem preciso me apresentar, né? Passando só para parabenizá-los por essa nova empreitada. Não fazia ideia de que vocês tinham em mente um projeto tão audacioso assim. E ele mencionou que curtiu muito o layout do site, hein? Ô, bacana, valeu, cara! Porque o layout do site, embora não seja umas coisas assim, tipo mil e umas coisas, deu um trabalhinho pra gente colocar ele pra rodar certinho. Ah, e muito obrigado, Adri, que ajudou muito na hora que eu e o Rod estávamos nos matando, programando o layout do site, e ela chegou com a solução assim, imediata. E também vamos colocar aqui alguns e-mails a serem mencionados. Mas não lidos. É, porque na verdade é muita coisa que eles escreveram e... Às vezes não tem como ler tudo isso no caixa de entrada, né, pessoal? Uma menção para José Fernando, aparentes, o Nego, fecha parênteses, do Level 1 Podcast. É isso aí. Valeu, Nego. Muito obrigado pelo apoio e a gente conversa aí. E uma menção também ao Dex, que mandou um e-mail grandinho aí pra gente. O Dex que tá sempre com trabalhos em Scanlator. E uma mega menção honrosa ao Osvaldo Costa. Só posso falar isso, cara. Valeu. Valeu, Osvaldo Costa. É isso aí. Bem, pessoal, fechando aqui e-mails, agora a gente vai a uma nova parte da parte do caixa de entrada, que é a sessão do Comentando Comentários. A gente vai falar um pouco dos comentários que são colocados no site em um âmbito geral, não só os das postagens de podcast, mas de outras postagens também. Uhum. É isso, Jim? É isso aí, o Jim que teve, né? É isso aí. O primeiro comentário é da Mariana Costa Pantoja. Ela comentou no post de Lovely Complex, a review de Lovely Complex feita pela Fer. Ok, eu não vou ler exatamente o que é escrito, mas ela falou que amou, que Lovely Complex é um dos animes prediletos dela. E foi o primeiro anime que ela riu, do primeiro até o último episódio. É, ela gosta bastante de animes de comédia, né, pelo que ela falou. Não é o mesmo estilo de comédia que eu acho que eu gosto. Eu sou um estilo de comédia mais Arakawa, né? Sim. Então... muito obrigado pelo seu comentário, senhorita Mariana Costa Pantoja. E... Pantoja? Ênfase no Pantoja. E, senhorita Mariana Costa Pantoja, eu vou recomendar um anime pra você. Você vê Skrull. E você, Mugi, que anime você recomenda pra ela, de comédia? Já falei, era Call Under the Bridge, cara. Bem, agora a gente vai falar sobre um comment que foi na postagem do episódio piloto, que foi feito pelo Arthur do Lagcast. E, cara, é um comment enorme, tá? Então, comentando esse comentário, é o seguinte, Arthur, obrigado por ter feito essas críticas pra gente, fez a gente abrir os olhos pra algumas coisas e a gente vai dar umas corrigidas por aí, o que for possível. O próximo comentário é do Thiago César, e que o comentário foi muito bom mesmo, porque, de acordo com Rhodes, abre aspas, eu me senti até uma valquíria, fecha aspas. Meu, Thiago, você foi um motivo de alegria de alguns no momento, uma chamada via Skype aqui. Porque ao Rhodes, nosso caro amigo Rhodes, ler o seu comentário, ele é breve, dá pra passar aqui. O Thiago escreveu: confiantes no desejo de vitória, certo de que nada foi em vão, podcast número 1 veio com glória desse grande anime Dragon Ball. Quando o Rhodes, ele chegou lendo isso daí, ele logo em seguida falou: nossa, depois de ler esse comentário, me sinto uma valquíria. Ele colocou enaltecido, né, no, no, na resposta, mas na verdade que ele se sentiu uma valquíria. Podemos concluir que ele é um cara bem culto. Ou que ele tava com dicionários do lado. Bem, pessoal, é isso aí, essa parte de comentando comentários. Lembrando, povo, vocês podem estar escutando também o Projeto X Podcast pelo FalaCast ou YouTuner, né? E agora também tem o iTunes. Sim. O botão do iTunes está funcionando lá em cima, isso aí. Ui, sabe o que isso quer dizer? É muito bom para vocês, mas é ruim pra gente, porque vocês não vão mais acessar o site. É, enfim. E também aproveita e segue a gente no Twitter e nos curta no Facebook. E um abraço pro pessoal do Facebook, né? Rodrigo Silveira, Diego França, o Ren da Kazoku. Aliás, um abraço pra toda a banda Kazoku Niban, nossos grandes companheiros. Tamo aí. Mais alguma coisa que você... Tá, Jim? Eu tenho uma pergunta pro pessoal da Kazoku. Fala. Quantos salesos vocês já têm? Nossa, esse daí é mal, velho. Mas enfim. É dia interna. E, a gente fecha aqui o caixa de entrada e deixa aqui uma indicação pra vocês lerem as matérias que estamos lançando pelo site. Aí tem uma boa review de New Super Mario Bros. 2 de 3DS, que foi feita pelo Kiba. Então dê uma conferida lá. E na semana que vem, esperem o próximo Projeto X Podcast. E não se esqueçam que no Comentando os Comentários, nós não vamos ler só coisas do cast, vamos ler coisas da semana toda. É isso aí. Então, comentem até seus dedos sangrarem. É, tá bom. Falou aí, pessoal. É isso aí. Até semana que vem. O Jim diz tchau. Meu Deus, quando a pessoa não escuta uma proposta de casamento porque está jogando Diablo aqui. Deixa eu falar. Vamos voltar a gravar que eu fico melhor. Ok. É. Tá bom. Okay. Muito bom. Agora tu fica fazendo cosquinha. Vamos sair desse aí, clima, né? Casamentório ou não casamentório. Vai jogar Diablo. Vixe, a coisa ficou séria pro lado panda. Aí você descobriu que era máfia. Aí eu descobri que de máfia Reborn não tem nada. Nada, né? Bom, eu não assisti Reborn, mas enfim, eu, só pelas imagens já dá pra perceber isso. Olha que você tem um namorado que era fanático também. Foda-se, eu não sou fanático, o problema é dele. Ele é que tem um passado negro. Boa. Ele fazia até cosplay. Boa. O passado negro é dele, não meu. Podia ser pior, vai. E eu também vou colocar uma menção honrosa a o Silves de Urpiz, óbvio. Por que isso não me surpreende? Não, peraí. Ah, meu Deus. Não, vou não, pegar peraí. Por não, que? Por que adaptação? O único que presta é o Strong World. Não. Sim. Mugi, o dia que chegar no live action de One Piece, Mugi, você fala com a gente. É fanboy, tu não conta. Mas, o dia que chegar no live action de One Piece, você fala com a gente. Eu concordo com o Kiba em um sentido. O melhor filme de One Piece é o Strong World. Então, se é pra ter uma menção honrosa, é pra esse filme. Assista.